gira, gira, gira no salão. Não, isso bem. A moda agora é pregar, amor, esfrega, esfrega. E gira, gira, gira no salão. Não, isso pega. Dança, dança, brega, meu amor, se não o bicho pega. Vem com a mão na cinturinha. Dança, dança, brega, meu amor, se não o bicho pega. Dança, dança, brega, meu amor, se não o bicho pega. E com a mão na cinturinha. Dança, dança, brega, meu amor, se não o bicho pega. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, amor requebrando. Vai subindo, vai subindo, agora vai girando. E a onda tá demais. E vem dançar esse meu ritmo gostoso que se chama brega. A gente amanhece um dia nesse esfrega, esfrega. Se correr o bicho come, se ficar. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. Gira, gira, gira no salão. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. E gira, gira, gira no salão. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. Gira, gira, gira no salão. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. Gira, gira, gira no salão. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. Gira, gira, gira no salão. A moda agora é brega, amor, esfrega, esfrega. Gira, gira, gira no salão.